Já que eu gravei a tática da polícia, aperto o rec delegado e gravo as vozes da estatística nos algarismos mórbidos da exclusão. Não tem só material pra videoconferência em prisão. Em cada índice arquitetado no Brasil europeu, tem um filho que a pátria mãe não reconheceu. O que derruba helicóptero com sargento dentro é o cárcere perpétuo, milhares no esquecimento. A tradução de quadrilha portando o arsenal é cobra do Banco Central por direito constitucional. Sorte do chicoteador que o repasse de cultura é só pra assinatura de confissão pós-tortura. Sem terrorismo educacional, era político no vídeo, na mira da corte, lendo renúncia no texto redigido, que aprova a taxa da higienização social, vira saldo de córnea com queimadura em terceiro grau. Se inscreve no reality que é batida no Toyota, acaba em moto, se amputando até a chegada das notas. Mesmo gráfico desenhado por anticristos, bolsa família alucinógena, amassando Steve Biko, protegem o tour do pedófilo estrangeiro, abafando nossa aérea com esmola e transporte de presos. Mas mesmo na cela federal, aflição será ouvida porque meu rap é o megafone das vozes da estatística. Contra a elite em suas leis, suas tropas, seu armamento, aqui são os números prestados, quebrando a lei do silêncio. Contra a elite em suas leis, suas tropas, seu armamento, aqui são os números prestados, quebrando a lei do silêncio. Contra a elite em suas leis, suas tropas, seu armamento, aqui são os números prestados, quebrando a lei do silêncio. Contra a elite em suas leis, suas tropas, seu armamento, aqui são os números prestados, quebrando a lei do silêncio. A desumanização do personagem no relatório protege o abuso da civil atrás do laboratório, permite o gambé estuprar a filha menor, até inocente responder onde tá a Jericó. Declaro guerra contra todo playboy psicótico que reduz meu povo a laudo necroscópico. Sei que o Trump no pano da Força Nacional e tanques é a gênese do arrastão em restaurante, que a diminuição de candidatos a beira-mar tá no índice de aprovação de pobres no vestibular. Não queria mais contar a história atrás de casa, mas a cada cinco baleados sobrevive a força tática pra ser o preso que sem sítio pro magistrado. Tem um cicatrizante de pulmão cancelado, acorrentaram nossa mente pra gente ficar feliz na emergência, se vangloriando de cicatriz pra no feitiço da TV. Não vemos que as regras são feitas por arrombados que não pisam na favela, que no dop, filho da puta que assina a chacina, seria eliminado por cocaína na urina. Foda-se a opinião do âncora corrompido, só invade a fábrica de joia aquele que é induzido. Mesmo no beco, mais estranha prostituída será ouvida porque meu rap é o megafone das vozes da estatística. Contra a elite em suas leis, suas tropas, seu armamento, aqui são os números prestados, quebrando a lei do silêncio. Contra a elite em suas leis, suas tropas, seu armamento, aqui são os números prestados, quebrando a lei do silêncio. Contra a elite em suas leis, suas tropas, seu armamento, aqui são os números prestados, quebrando a lei do silêncio. Contra a elite em suas leis, suas tropas, seu armamento, aqui são os números prestados, quebrando a lei do silêncio. Delegado não precisa monitorar meu celular pra tentar saber que plano vou executar. Se não mandar a rota virar a câmera e me matar, vou instigar no gueto uma revolta popular. Sou o pilar do estresse pós-traumático do governo, um analfabeto funcional que interpreta texto, discorda a tese do estudioso em conflito urbano. Paz não tá ligada, gancho de abrir tampa de crânio, descreve homicídios e déficit cultural. Eu leio pós-abolição ficcional. Todo efetivo das polícias é pra manter invalidade, leis que cortam lá sanguíneo de amor e amizade. Não deixe o jornal te fazer odiar o favelado, que é exposto no DP com hematomas algemado. Linchamento é pipoca com foto de finado, que desenha o diagrama do próprio assassinato. Ancestrais não queimaram canaviais de manhãs, pra sermos depósito de lixo midiático e gordura trans, pra sermos transformados em amebas biônicas que teclam suicídio na urna eletrônica. Ampliamos as cifras dos demônios caçados, prosseguimos nos dados dos ex mortais desovados. Mesmo na caixa de papelão, família fome será ouvida porque meu rap é o megafone das vozes da estatística. Contra a elite em suas leis, suas tropas, seu armamento, aqui são os números prestados, quebrando a lei do silêncio. Contra a elite em suas leis, suas tropas, seu armamento, aqui são os números prestados, quebrando a lei do silêncio. Contra a elite em suas leis, suas tropas, seu armamento, aqui são os números prestados, quebrando a lei do silêncio. Contra a elite em suas leis, suas tropas, seu armamento, aqui são os números prestados, quebrando a lei do silêncio.